Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Olha o Central do Sertanejo começando na sua rádio preferida. Hoje, segunda-feira, dia 18 de abril do ano de 2016. Aonde você estiver, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Muito prazer, sou Silvio Ferraz e estou trazendo pra você agora o melhor programa de música sertaneja do seu rádio. De segunda a sexta-feira, a gente tá juntinho aqui na sua melhor sintonia. Essa rádio que é sucesso, todo mundo ouve, todo mundo gosta. Você que tá aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, na internet curtindo a gente, obrigado. É o Central do Sertanejo que tá chegando, hein? Hoje tem muita informação do mundo sertanejo, tem também pra você muito sucesso, você sabe disso, né? Muita novidade, muita recordação, um programa do jeitinho que você gosta. E pra começar, eu vou falar aí do Luan Santana. Luan Santana lança teaser para anunciar uma nova turnê. Parece que tá virando moda isso aí, né, gente? Vivendo o melhor momento da sua carreira, Luan Santana lançou, na última semana, o seu teaser emocionante e anunciando aí a sua nova turnê. A nova turnê que se chama A Caixa. No vídeo, o sertanejo fala com as pessoas sobre palavras cruzadas e mostrando um pouco da sua carreira e cita também o fato de algumas pessoas terem duvidado de que ele chegaria lá. Ainda não há detalhes sobre a nova turnê de Luan Santana. E como vai ser, se vai ser com músicas inéditas ou com músicas mais velhas, né? Apesar de Luan Santana não ter anunciado nada a respeito, o próprio cantor andou publicando uma série de fotos nos snaps em estúdios, que dá a entender que vem coisa nova por aí. Com certeza, a nova turnê vai ser com música nova. E pra abrir o nosso Central Sertanejo dessa segunda-feira, dia 18, tem Luan Santana. É o novo sucesso, Cantada. É Central do Sertanejo no seu rádio. Central do Sertanejo. Tem a luz do sol que me ilumina. Não existe nada mais que me fascina, que te vem chegar. Com a pele bronzeada e a boca vermelha, esse sorrisão de orelha a orelha, vai me faltar um ar. Se esse sorriso for pra mim, eu sou o cara que tem mais sorte no mundo. Azar de quem perdeu, agora sou eu. Quem vai te queimar no meu fogo? E amanhã vai ter de novo. E às 9 da manhã, quando você acordar e se perguntar como foi, como é, a gente só saiu pra jantar e foi ficando. É que a gente só saiu pra jantar e foi ficando. A gente saiu e ficou pro café. Pela luz do sol que me ilumina, não existe nada mais que me fascina, que te ver chegar. Pele bronzeada e a boca vermelha, e esse sorrisão de orelha a orelha, vai me faltando ar. Se esse sorriso for pra mim, sou o cara que tem mais sorte no mundo. Azar de quem perdeu, agora sou eu. Quem vai te queimar no meu fogo? E amanhã vai ter de novo. E as 9 da manhã, quando você acordar e se perguntar como foi, qual é, a gente só saiu pra jantar e foi ficando. É que a gente só saiu pra jantar e ficou pro café. E às 9 da manhã, se perguntar como foi, como é,

muito mais informações. Na volta tem muito mais música sertaneja de qualidade pra você. É só você ficar ligadinho, ficar ligadinha. Tá combinado então, não muda de estação não, tá? Já tô voltando com mais Central do Sertanejo. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo de volta, trazendo pra você o que há de melhor no mundo sertanejo. Muita música boa, muita animação, energia positiva. Hoje é segunda-feira, né, gente? Começando mais uma semana com o pé direito, ouvindo Central do Sertanejo, esse programa que é líder de audiência. Sertanejos se unem para divulgar o novo CD de César Menotti e Fabiano. Na semana que passou, foi lançada nas plataformas digitais o CD Os Menotti no Som, novo trabalho do César Menotti e do Fabiano. Além das divulgações que já estão acostumados, né? Os irmãos contaram com o apoio de outros artistas sertanejos com postagens em suas redes sociais, mencionando a novidade. Nomes como Michel Teló, Bruno Marrone, Henrique Juliano, Marília Mendonça, Zé Neto Cristiano, Mariano, do Munhoz e Mariano, Henrique Diego, João Neto Frederico, João Bosco Vinícius, compõem a lista de cantores que compartilharam o lançamento Os Menotti no Som, provando mais uma vez que a união existe entre os artistas do mundo sertanejo. Além dos sertanejos, a dupla contou também com o apoio da Joelma, né, da Joelma ex-Calypso, André Valadão, Gabi Amarantos e também o jogador Hulk, que na web colocou lá compartilhado também na sua rede social. O novo CD da dupla César Menotti e Fabiano deve chegar às lojas de todo o Brasil ainda no mês de abril. O trabalho traz a mistura de canções românticas com agitadas, são 13 faixas inéditas, incluindo Tô Mal, atual música de trabalho que nós vamos ouvir agora no Central do Sertanejo. Tô Mal, Central do Sertanejo é assim, é música boa o tempo todo. César Menotti e Fabiano chegando. Tô mal, não é de Deus isso que eu tô passando. Tô mal, bebendo daqui a pouco eu tô ligando. Ela não vai atender, e eu vou sofrer mais uma vez até aprender. Cantor, por favor, toque aquela moda que fala de amor. Eu tô sofrendo horrores, sei que você também passou por essas dores. Cantor, por favor, toque aquela moda que fala de amor. Eu tô sofrendo horrores, sei que você também passou por essas dores. Não é de Deus isso que eu tô passando. Tô mal, bebendo daqui a pouco eu tô ligando. Ela não vai atender, e eu vou sofrer mais uma vez até aprender. Tô mal, só vendo esse povo se pegando. Tô mal, bebendo daqui a pouco eu tô ligando. Ela não vai atender, eu vou sofrer mais uma vez até aprender. Cantor, por favor, toque aquela moda que fala de amor. Eu tô sofrendo horrores, sei que você também passou por essas dores. Cantor, por você também passou por essa dor. Tô mal, não é de Deus isso que eu tô passando. Tô mal, bebendo daqui a pouco eu tô ligando. Ela não vai atender, e eu vou sofrer mais uma vez até aprender.

outra vez não tô vendo você voltar. E o que é que eu digo pro meu coração? E de solidão tá querendo parar. Aperte o play, vou dar replay, só não deixa como tá. Eu tô bebendo e eu que nem bebia. Eu tô chorando, eu que nunca chorei. Eu tô dormindo por aí na rua. É tanta saudade sua que eu já nem sei. Eu tô bebendo e eu que nem bebia. Eu tô chorando, eu que nunca chorei. Eu tô dormindo por aí na rua. É tanta saudade sua que eu já nem sei. Eu tô bebendo e eu que nem bebia. Eu tô chorando, eu que nunca chorei. Eu tô dormindo por aí na rua. É tanta saudade sua que eu já nem sei. Se vivo, se choro ou esqueço que um dia eu te amei. Central do Sertanejo na sua segunda-feira. O programa de hoje foi bom demais, né? E o de amanhã vai ser melhor ainda, com certeza. Amanhã, terça-feira, dia 19 de abril do ano de 2016, a gente vai se encontrar, se Deus quiser, aqui na sua rádio preferida, com mais uma edição do Central do Sertanejo. Agradeço a todos o carinho da audiência, o carinho da sintonia. Galera, foi bom demais passar essa segunda-feira com vocês, né? Nem que seja um pedacinho, uma hora, mas foi muito legal. Galera, amanhã a gente vai se encontrar. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo e muita amizade, muita saúde, tudo de bom, gente. Vem aí a saideira de hoje. Grande abraço, até amanhã com mais Central do Sertanejo. Matuto de tudo, escolhi o meu curso. Cheguei bem mansinho, rapaz do interior. Sempre tão dedicado, menino ajuizado. O sonho de papai era eu virar doutor. Tô é no meio da baderna. Tô ensinando esses playboy bebê. Segunda, quarta tem chupada. Quinta calorada. E na sexta o que vai ser? Ei, ei. Fim de semana é TCC. Já tá tudo organizado. Tudo cê deixa o rasgo. Fim de semana é TCC. Já tá tudo organizado. Tudo cê deixa o rasgo. Tudo cê deixa o rasgo. Isso é sucesso, moçada! Eu tô no meio da baderna. Tô ensinando esses playboy TV. Segunda, quarta tem chupada. Tá calorado e na sexta o que vai ser? Fim de semana é TCC. Já tá tudo organizado. Truco, cerveja, churrasco. Fim de semana é TCC. Já tá tudo organizado. Truco, cerveja, churrasco. Truco, cerveja, churrasco. Truco, cerveja, churrasco. Central do Sertanejo.